cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Cuida bem de mim, assim, só porque anoitece, assim, só porque escurece e faz frio. Cuida bem assim, como eu também te seguro no canto mais claro e puro de mim. Será sempre o mesmo céu, as mesmas estrelas, e dançar debaixo delas terá sempre o encanto louco de poder voar. Será sempre o mesmo Deus, se o mesmo amor for meu e teu, sem nenhum mal, nenhuma dor. Cuida bem de mim, assim, só porque anoitece, assim, porque já escurece e faz frio. Cuida bem assim, como eu também te seguro no canto mais claro e puro de mim. Será sempre o mesmo céu, as mesmas estrelas, e dançar debaixo delas terá sempre o encanto louco de poder voar. Será sempre o mesmo Deus, se o mesmo amor for meu e teu, se nenhum mal, nenhuma dor nos separar. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje, tal como, enfim, já há tempo tínhamos prometido, até porque o álbum, como aqui anunciámos na Boa Nova, saiu precisamente em novembro, e tínhamos dito que tínhamos todo o interesse e gosto de falar uma vez mais com Mafalda Veiga, com quem já não falávamos, vejam bem, isto é quase um pecado, desde o trabalho que ela fez com o João Pedro Paes, que na altura esteve também aqui de destaque na Boa Nova. E, portanto, se nos arrogamos dizer que temos aqui 11 anos de emissões ininterruptas com um destaque de semana, era mais que justo que voltássemos, a falar uma vez mais com Mafalda Veiga. E, a propósito deste novo álbum, Praia, ela dispôs-se a falar uma vez aqui com a Boa Nova e ainda que seja a sua telefone, é com ela que vamos falar, precisamente, sobre esse seu novo trabalho. E, claro, antes de mais, saudá-la. Bem-vinda aqui à Zona da Beira Serra. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Bem, é um prazer ter uma vez mais falar consigo e temos que falar desde logo que este álbum Praia, como digo, está à venda desde o passado meados de novembro, tem uma edição muito especial e uma edição especial que surge numa loja de grande venda, digamos assim, e que é acompanhada de um caderno de histórias e de memórias. De algum modo, a Mafalda, quando pensou fazer este novo álbum Praia, teve logo o ensejo de que, quando estava a recolher imagens, tinha a intenção de as vir a mostrar ao público? Foi sendo uma coisa natural. Eu gosto de escrever. Quando estamos no estúdio há sempre rascunhos e há sempre notas que se tomam em folhas à parte. Eu tinha um caderno em que ia apontando essas ideias. E acabei por, a meio do processo, perceber que esse caderno podia ser muito interessante, podia acabar por completar a forma como as pessoas estariam ligadas ao disco. Era mais uma forma de desenvolver com o trabalho, porque nele está descrito de alguma forma, está descrito o processo criativo e o processo de produção nem que seja pelos rascunhos e pelas notas que estão em cada folha. Houve uma parte do caderno que é mesmo uma réplica do diário que eu tinha, uma espécie de diário de estudo, e as fotografias depois foram fascinadas e acabou por fazer eu essa colagem toda, mas é muito no sentido de ser mesmo um diário de estudo, uma coisa muito íntima e muito opcional. Todas as coisas passam, todas as coisas vão, todas as coisas nos arrebatam ou pousam leves no coração. Todas as coisas concretas se tornam vagas ou não. Todas as coisas eternas morrem sem qualquer razão. Todas as coisas são nossas, todas as coisas não são. Todas as coisas são nossas, todas as coisas não são. O facto de termos aqui este livro, e temos que dizer que estamos num contexto cada vez mais em que a música está no éter, cada vez mais as pessoas consomem por via de uma ligação via internet. E, no entanto, a Mafalda tem a percepção que há pessoas que não abdicam de comprar o seu disco, que a vão seguindo. É muito mais para essas pessoas que eventualmente pensam neste contexto, este tal livro. Eu acho que sim, ou seja, eu acho que uma pessoa que hoje em dia, podendo descarregar os discos, podendo, sei lá, há tantas formas de ir buscar música sem comprar, este tipo de edição é também uma forma de... Premiar. Não só premiar, é uma forma de, sei lá, de respeitar o gosto dessas pessoas, de respeitar essa atitude de comprarem um trabalho e de lhes dar mais até, porque... Quem compra, hoje em dia, discos merece ter um produto e uma peça que seja possível de amar, ou seja, que seja uma coisa que fique, que não seja passageira, que faça parte dos livros ou dos discos que mais gosta. E foi mais nesse sentido que eu quis fazer também peças que fossem bonitas e que dissessem mais do disco do que só a música. Antes de seguirmos por outros caminhos, há que enaltecer aqui o grande leque de, quando digo grande, digo na qualidade, leque de músicos que se juntam neste álbum Praia. Uhum. E começamos desde logo, porque enfim, de algum modo também o co-produziu, pelo Franky Chaves, que em breve também estará aqui connosco, porque vai ter um novo disco também. Sim. A pergunta que eu faço, a escolha destes músicos, sendo que alguns já acompanham há muitos anos, é feita no momento em que está a pensar em ter um novo disco e muito em função daquilo que está a escrever no momento. A equipa foi toda nova. Exato, porque o único músico que tocou, e realmente tocamos há 12 anos comigo, foi o Filipe. Uhum. E o Fred, que produziu o disco. Exato. Comigo, já tinha produzido o disco anterior e também já toco com ele há um tempo. Mas o resto de todos os convidados e músicos que participaram, eu nunca tinha, alguns eu nem sequer os conhecia pessoalmente. Foi uma escolha que fiz com o Fred em função daquilo que queríamos globalmente que fosse o disco, e depois, claro, em função do espírito que queríamos para cada canção. Mas foram escolhas mesmo muito acertadas, e fiquei super contente com o resultado. Por exemplo, o Marco Nunes e o Miguel Barros, que tocam guitarra e baixo, fizeram parte da maior parte do trabalho e estão na maior parte das canções. Uhum. E vão estar também comigo ao vivo. Mas o Franky Chaves, havia canções que eram, que achámos que era a cara dele, que ele ia fazer, que ele ia poder trazer-lhes, podia ser uma mais-valia enorme, e foi convidado para essas canções, assim como, por exemplo, a Dona Nena, que é uma violoncelista e compositora brasileira, foi convidada para participar no Fado, ou o Ricardo Dias Gomes, que é um músico, que é um músico brasileiro, que esteve, é pianista, teclista, baixista, eu acho que ele toca tudo. É um grande músico e teve em Lisboa também uma temporada e nós pudemos trabalhar com ele. Aliás, teríamos querido fazer mais coisas com ele, mas acabou por ser só possível aquela semana em que ele esteve cá. E foi ótimo também. As coisas foram acontecendo e foi sendo possível chamar essas pessoas e conciliar os timings dessas disponíveis dessas pessoas com os timings do disco. Uhum. E isso agradou-me imenso. Em relação ao Filipe Raposo, por exemplo, eu sempre trabalhei com o Filipe e nos últimos anos tenho baseado muito o meu trabalho no piano, que é um dos instrumentos que eu mais gosto. Mas o que eu combinei com ele foi fazer neste disco ao contrário e basear-me mais nas guitarras, e daí convidar também o Frank e ter três guitarristas a tocar no disco. E o piano surgir só em alguns temas onde fizesse absolutamente sentido, como na Insónia, ou surgir mais como a pincelar alguns outros momentos noutras canções, como o Dias ou com uma participação mais para a frente no arranjo, não sei, o piano não ter a função base que tantas vezes tem nas minhas músicas, foi isso que combinámos. Eu estou muito contente com o resultado, porque acabou por ficar mais do que eu queria, um disco mais solto, mais próximo da maneira como eu componho, que é com guitarra normalmente, e mais, mais direto, mais cru também, era o que eu queria, era um objetivo que eu tinha. Para que não fique nenhum nome em falta, só acrescentar aqui o Francis Dale, que trabalhou ainda no Fender Rhodes. Ah, sim, o Diogo de Almeida Ribeiro, que está em projeto como o Francis Dale, está a tocar comigo também ao vivo. O Diogo participou num tema também, participou no domingo, fez o Rhodes no domingo. E houve assim muitas participações que foram mesmo muito interessantes e que principalmente eram pessoas com uma sensibilidade muito específica e que tinha a ver com tudo o que eu estava à procura. E isso foi ótimo. É domingo de manhã. Entre a cama e o divã, tenho mil viagens para fazer. Não sei se a hora mudou, se o Elvis ressuscitou, mas nada no mundo me vai demover. Café e um croissant, oranges no meu ecrã, e o sol entra como quem voltou ao ninho. Reconhece cada canto, adormece como um santo, vai tirando cada sombra do caminho. Tudo. era sopro leve, um poema semibreve, a pousar a sua eterna inquietação. Está na altura de perguntar, porquê praia? Porquê a escolha deste nome? Que tipo de leitura podemos fazer pela escolha do nome deste disco? Não foi desde o princípio do momento em que comecei a compor. Foi surgindo a meio da composição, principalmente porque praia é uma palavra que eu adoro, acho a palavra linda. Depois porque o disco estava a ser escrito e eu estava a escrever o disco a tentar encontrar esse estado de espírito de paz com a vida, de paz comigo, de estar bem com o que estava à minha volta. Era isso que eu queria e afirmar isso por contraposição a tudo negativo que existe no mundo hoje em dia. Uhum. Queria muito afirmar esse lado positivo e a praia para mim tem isso. Ou seja, representa isso desde sempre. As minhas melhores memórias de infância são na praia. Os momentos mais tranquilos, mais transparentes, mais próximos da minha, do meu bem-estar são também na praia. E um dos sítios que eu mais gosto é uma praia, que é a praia que está na capa do caderno, que é a Praia de Cacela. Portanto, tudo isso tinha a ver com... Acabou por ter a ver com o disco, mas foi uma coisa que foi surgindo ao longo da fase em que estive a compor. Este disco é, como disse há pouco, um disco muito positivo. E se assim não fosse, mas no, pelo segundo single, Olha Como a Vida é Boa, não é? Há aqui, enfim, num mundo tão conturbado que nós temos e cada vez mais indefinido e mais incerto, há aqui a vontade de que as pessoas retornem àquilo que é simples e àquilo que às vezes complicamos nós, sendo que a vida às vezes já o é tão complicada por natureza e às vezes é preciso ver os lados positivos da vida. Sim, essa foi a minha intenção, essa foi mesmo a minha intenção até para mim, ou seja, foi mesmo afirmar o que é bom, afirmar o que é simples, o que passa às vezes despercebido e nós passa por nós e não damos importância, não ligamos. Nessas pequenas coisas é onde nós fomos os pés. É onde assenta o sentido da nossa vida. São em pequenas coisas que acontecem e às quais damos pouca importância, mas são tudo, às vezes. E no estado em que as coisas estão à nossa volta, e principalmente no estado assustador em que as coisas estão à nossa volta, e eu confesso que nunca tinha sentido o que sinto hoje em dia em relação ao mundo. Eu acho que estamos numa situação dramática, de desconhecido, de retrocesso, de regressão de valores, de barbárie em tantos sítios do mundo. Afirmar o que é bom, afirmar o que é simples, o que é humano, o que é só do lado do bem, é importante. E foi isso que eu quis fazer também com esse disco. É verdade. Parece que estamos, em alguns aspectos, em plena regressão do que havíamos conquistado E há dias, a propósito disso, estamos aqui a falar aqui na rádio, um determinado tipo de assuntos, e não é preciso ir buscar os norte-americanos, vamos buscar o que hoje se tenta regredir em termos da violência doméstica na União Soviética, enfim, antiga União Soviética, na Rússia, enfim, isto de facto está mesmo muito complicado. Eu fui mais fundo e além do tempo, e devorei o teu pensamento, que eu queria todo para mim. Achei o medo numa esquina, mas com o meu fato de heroína desafiei-o e venci. Só me apetece o teu abraço, pudesses tu ser todo o espaço e eu ficava só em ti. A descobrir um novo mundo, a demorar cada segundo para nunca mais haver um fim. Eu fui como daqui à lua, até ao fundo desta rua, onde começa o universo. Só para seguir aquela chama, luar secreto de quem ama, que vira tudo do avesso. Só me apetece o teu abraço, vê lá bem tudo o que eu faço, para não te perder de mim. Tu és a fé que eu professo, seja quem for eu confesso a minha paixão por ti. Todos os cometas e arrumei as gavetas e cuidei do meu jardim. Só me apetece o teu sorriso e esse tom meio impreciso de quando a saudade insiste. Eu sei o que ela me diz, contigo sou tão feliz e sem ti fico tão triste. Mas, falando do lado positivo das coisas, sabe que quem vem aqui à Boa Nova passa por uma fase de três desafios. E vamos propô-los aqui à Mafalda. E o primeiro é este. Imagine que vem aqui Oliver do Hospital fazer um concerto e que lhe permite trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que a Mafalda iria convidar? Eu acho que convidava o meu muso inspirador. Eu vou-se rir com estas palavras do Jorge Palma. Muito bem. Acho incontornável. Eu adoro o Jorge. Acho o Jorge um músico extraordinário e uma pessoa incrível. Poderei existir só por duvidar. vai ganhar. E acho que convidava, provavelmente a Sara Tavares, outra grande amiga, e descansou grande fã também. Coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Muito bem, também tem um álbum novo aí para sair. Agora, o segundo desafio. Vem alguém da cena internacional, vem fazer um concerto a Portugal e, chegando cá, diz: eu não preciso de ter no meu concerto a participação da Mafalda Veiga. Ora, de onde gostaria que viesse esse convite? Bem, imensos. Há imensa gente que eu adoro ouvir. Gosto imenso da Norah Jones, gosto muito da Fiona Apple, gosto muito da Amy Mann, sei lá. Podia estar aqui meia hora a dizer onde. Muito bem, muito bem. Norah Jones, Fiona Apple. Essas três, ou que aliás já dá, não é? Muito bem, ou Amy Mann. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. Agora, dizem-nos que este é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E que chegam ao pé da Mafalda, gostaríamos muito de contribuir para esse tal disco tributo, fazendo uma versão desse tal autor. Ora, quem gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Eu acho que... Eu fiz isso no disco Voz e Guitarra e fiquei muito feliz com o resultado. Até fiquei... Trabalhar o tema até foi mais emocionante depois do que quase gravá-lo, porque gravá-lo tinha sempre aquela outra responsabilidade, mas foi o cavalo à solta do Fernando Tordo e do Eurico Santos. Muito bem. Então, se pudesse repetir, era isso que eu faria. Muito bem. Tá bem. É um grande tema. O Fernando Tordo é um grande compositor e é uma canção extraordinária. É, efetivamente. E da sua voz está, enfim... Está-se parabéns. Razão pelo qual acho que é muito bem escolhido. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo, em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego a desfilada no meu peito. Por isso digo, canção, castigo, amendo a travo, corpo, alma, amante, amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Ora, passada aqui a fase dos desafios, queremos falar consigo sobre os concertos que aí vêm. Que, aliás, alguns já estão marcados, podemos aqui anunciá-los, ainda que com alguma distância. Provavelmente aqueles dois que eu julgo que sejam os mais importantes, serão todos, mas aqueles mais, mais visíveis, por vez que são Lisboa e Porto, a 4 de março e a 8 de março. Ora, um no Tivoli e outro na Casa da Música. O que poderão esperar as pessoas que vão, portanto, a estes concertos? Nós vamos apresentar o disco na íntegra, o disco Praia na íntegra, em alguns temas há... alguns temas estarão desenvolvidos para tocar ao vivo e terão uma abordagem mais direta, mais ao vivo. E vou, a partir desse espírito deste disco, que dá a dinâmica ao novo espetáculo, incluir canções mais antigas, trazidas também para este tipo de abordagem e para este tipo de onda mais solta que este disco tem. E depois, claro, há momentos que estão a ser trabalhados que não têm só a ver com a música, têm a ver também com a parte cénica, com a parte que são momentos mais especiais que dão muito gozo imaginar e preparar, e que eu espero que as pessoas gostem, porque o espetáculo está a ser pensado com muito cuidado e acho que está muito bonito. A banda está a soar muito, muito bem e eu estou super entusiasmada com o que vamos fazer. Levo tudo o que preciso para ir. Levo o meu moleskine de estimação. Uma biografia do James Dean, com a capa já rasgada por tanta dedicação. Levo o que quero deixar pelo caminho. Dos poemas que não fiz e as certezas que rasguei devagarinho para ir sabendo ao certo que é de mim. Eu vou e a praia chama e o meu coração precisa de mar. Eu vou que a praia chama e o meu coração. Para acalmar na madrugada, entre estrelas e planetas e luar, e um mapa desenhado numa folha amarrotada que fizeste para saber como voltar. Levo o cheiro do teu corpo no meu corpo, como sal colado à pele. Eu vou que a praia chama e o meu coração precisa de mim. neste momento, enfim, levar para um concerto algo novo, não é? Impõe sempre um outro ritmo a preparar. Mas disse há pouco que vai recuperar músicas mais antigas, dar-lhe uma nova roupagem. Esse desafio para si é particularmente entusiasmante? É, neste caso, é sempre, e neste caso ainda mais, porque eu durante muitos anos toquei com a mesma banda, durante mesmo muitos anos, adorei trabalhar com todos os músicos com quem trabalhei, tive a sorte de trabalhar sempre com grandes músicos, com bandas incríveis, não só como músicos, mas como amigos, seres humanos extraordinários. Mas nesta situação, o facto de estar com uma banda nova e com novos músicos, inclusivamente em relação aos temas antigos, é um desafio interessante, porque a maneira como eles abordam, só pelo facto de terem influências diferentes, de terem caminhos diferentes, já é também outra maneira, já é outro feeling, outra onda. E isso é um desafio e é estimulante. Tem sido muito engraçado trabalhar também os temas antigos com esta banda e de repente os temas ganharem um foco que é outro, que é diferente. E em alguns casos com mais energia, em alguns casos, sei lá, simplesmente diferentes. Mas está a ser muito interessante trabalhar assim, como se tudo fosse novo. Está a ser bom. Sei que a noite vem e uma insónia garantida que não paguei. Não sei se agradeço a quem ter este tempo extra dentro da cabeça. Mas tudo o que é banal fica tão absurdo e o que era casual fica tão agudo que posso dedicar-me ao avesso do mundo sem que nada me impeça. Sei que a noite cai, mas cai garantidamente aqui ao lado, sobre a minha cama, como se fosse uma presença que eu tivesse desejado. E então, quando começa com as opiniões, toda a sua panóplia de argumentações, eu juro que me agarro com força às pestanas, mas elas resistem a tudo, espartanas. Claramente alucinada, sem nenhuma cerimónia, instala-se de braços cruzados, qual utente com direitos a haver a insónia. E nada de move da sua intenção de me levar para lá da exasperação. Eufórica existe todo o tempo de antena, e nem debaixo da almofada consigo sair de cena. Talvez se eu me render e estiar o meu lençol, eu possa ainda adormecer noutro canto à luz do sol, enquanto o mundo indiferente à minha guerra privada começa outro dia leve, como se não fosse nada. para que o álbum Pássaros do Sul fará, dentro de, em breve, 30 anos, portanto, ao longo deste ano. Enfim, 30 anos é um número redondo. Quando está agora a pensar assim nestes concertos, de algum modo pensa, enfim, que são 30 anos que está a comemorar? Nesta altura ainda não, porque nessas coisas eu gosto de comemorar só na data, porque dizem que faz arte comemorar antes. Exato. E eu só, e 30 anos será, o dia em que o disco saiu foi a 16 de novembro. Eu para dia 16 de novembro até gostava de preparar alguma coisa e tenho andado a pensar nisso, mas não sei ainda se consigo convencer a equipa toda para as ideias que eu tenho tido. Portanto, vou ter agora pela frente esse trabalho de tentar juntar as pessoas e de tentar fazer alguma coisa que seja diferente e que seja boa e que comemorativa dessa data, porque pronto, acaba por ser uma data que já mete assim algum respeito. Claro. O meu fado é teu, o meu fado é de quem amo, o meu fado é a quem me... Boa Nova, um mundo de emoções. Entrego-me ao meu destino e o meu destino não sabe dizer-me para onde vou. Queria poder ao teu lado olhar o rio que anoitece no navio que deixa o cais, guardar contigo a saudade e esquecer a imensidão do que não voltará mais. O meu fado é teu, o meu fado é de quem quero, o meu fado é de quem me quer. Dou-lhe inteira a minha vida e a minha vida acontece no destino que vier. Queria poder encontrar-te num olhar que em mim parasse, onde o mundo fosse meu, e seres tu quem me levasse no destino que enlouquece de tudo que não viveu. O meu fado é teu, o meu fado é a saudade que sinto da tua boca, e são todos os meus dias e as minhas noites vazias se o meu corpo não te toca. Queria poder ao teu lado olhar o rio que escurece no navio que vai largar, entregar-te o meu destino e o meu destino saber que é para ti que vai voltar. Enfim, são 30 anos de carreira. Queríamos aqui fazer-lhe, enfim, esta pergunta, que ao fundo também é quase querer rever, ainda que rapidamente, o que mudou na música portuguesa. Não digo na Mafalda Veiga, na música portuguesa nos 30 anos. Mudou muito o contexto, claro, também internacional, da própria edição da música. Hoje em dia, para um músico como a Mafalda Veiga, que tem um nome firmado, de qual, quando se fala, toda a gente sabe do que é que estamos a referir, como é que é para a Mafalda Veiga chegar ao público? Vê que é mais difícil, mais fácil? Como é que acha que as pessoas hoje em dia reconhecem o seu trabalho? Eu acho que é mais fácil no sentido do contacto com o público e do retorno, porque é mais direto. Porque os veículos de relação entre músicos e público são muito mais diretos do que eram quando eu comecei a tocar. Havia sempre, de alguma forma, intermediários entre tudo. Agora não, não é? Agora está tudo muito mais ligado e as pessoas podem assistir a um concerto e passado uns minutos estar a escrever numa página à qual eu tenho acesso direto o que é que sentiram, o que é que pensaram, e nesse sentido é mais direto. Depois, claro, tem todas as questões que têm a ver com os direitos dos músicos, com com a, já com todas essas questões que já sabemos, não é? E que estão em grande mudança e em grande transição, mas isso é mais a indústria que tem de encontrar uma forma de sei lá, de voltar a dar as cartas, não é? Neste jogo. Exato. Eu acho que para os músicos, em muitos sentidos, é bom que as coisas sejam assim, mais diretas e mais claras. Este álbum, Praia e por aí vamos terminar a nossa conversa, era a sequência normal depois de um álbum como foi o Zoom? Sim, era. Eu tinha pensado na altura, eu estive em estúdio antes de começar a gravar o Praia, um ano e meio antes, tinha estado em estúdio um bocadinho à procura do tipo de disco que queria fazer, o tipo de linguagem, não tinha muita certeza de como é que queria avançar. E acabou por não ser por ali. Tinha pensado fazer qualquer coisa que fosse uma mistura entre o acústico e o tecnológico, mas mais virado para o acústico outra vez, e não era por ali, e acabei por desistir, deixei o estúdio, foi também uma semana só a experimentar, e acabei por formar outra equipa para avançar para o outro lado. Eu acho que sim, acho que o disco Zoom foi uma experiência, foi um disco que se baseou essencialmente num espetáculo, era um espetáculo Zoom que depois deu o disco, mas o espetáculo era a grande base e todo o lado cénico tinha uma importância grande. E escrever este disco, que é muito mais quem eu sou, escrever sobre as minhas coisas, escrever com mais humor, com mais ironia, tudo o que eu acho que este disco tem, que é muito mais eu própria como pessoa do que qualquer outro disco, acho que sim, acho que foi o que foi mais natural para mim. Ora, agradecer naturalmente a disponibilidade que teve aqui com a Boa Nova. É um pecado que era nosso também, porque já não falávamos há quase 10 anos, portanto, desde o álbum Lado a Lado. Portanto, aqui, o tempo passa muito rápido. É verdade. E o que lhe peço é que na próxima vez não vamos estar tanto tempo sem chegar aqui aos ouvintes da Boa Nova, porque iremos estar atentos e, claro, vamos-lhe batendo ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer. Boa, obrigado. Obrigado nós. Obrigado e um grande beijinho. Às vezes não cabe no mundo tudo o que eu te quero dar. O tom e a cor de escurecer, com o pensamento a milhas do sistema solar. Um brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e fronteiras e coisas afins. Espreito ao longe o universo solto em bolhas de sabão. Agarro os sonhos que me abraçam só para entender de que matéria são. Procuro com urgência e fogo o mapa de um tesouro meu entre a deriva do teu corpo e a bússola atenta do meu coração. O meu amor é tão bom que é só meu, só meu, só meu. O meu amor tem um modo de ser que é só seu, só seu, só seu. E é que não acaba mais tudo o que o meu amor tem. O meu amor é só meu, não o dou a mais ninguém. Às vezes sentados no mundo a balançar as pernas por cima do mar, perdemos o tempo, mas por um segundo matamos a saudade que nos há de salvar. E eu cuido de mim, prometo, se doer, doeu, se chorar, chorei. A vida é tudo que me ensinaste e mais tanta coisa que só eu é que sei. O meu amor é tão bom que é só meu, só meu, só meu.